Gigante no mic, exterminando os pelos tudo. Tá todo mundo fudido, rapá. Vou que vou bater cabeça e tu vai ser meu prego. Sou gigante te esmagando, pois eu não te enxergo. Tu roubando meu estilo, eu não tenho seguro. Mas se fizesse minha classe, tu tá sem futuro, não. Vai ter presente, pois não teve passado. Se dizendo muito macho, vai ser machucado. Teve o calo esmagado pelo meu sapato. Põe a cara pra bater, eu chego e bato. Eu mando rima no teu rumo, tu nunca desvia. Ainda levei o teu money, tu nem me devia. A verdade tá doendo, na sua cabeça batendo. Se o rap foi sua vida, nem cê tá morrendo não, vai ter enterro não. Vai ser cremado, pois durante toda a vida tu foi um queimado. Vou pegar teu esqueleto e jogar numa fossa. Tua mina não é senhora, mas agora é nossa. Ela diz amém, neném, vem que tem meu bem. Tu que saiu morto, mas ela que foi pro além. Tu que saiu morto, mas ela que foi pro além. Filha da puta. Então demorou, é isso aí, VMG, Sax Catalais. Chacinando geral, hein? Minha chacina se procede dentro de uma oficina. Um negro saco te ensina, assina formada em medicina. Alternativa urbana, quindinho em Copacabana. Fazendo a rima enquanto as mina me abana dentro da minha cabana. Ideologia suja suburbana é uma delícia. Bucetinha goiana e cuiabana. Quem não gosta de acender a chama, por favor me chama. Enquanto eu degusto minha brama, fico pensando onde está o Zama. O que ele trama, para muitos serão dias de drama. Enquanto o Bush dorme com a primeira dama, come, come tipo jogo de dama. O mundo gira enquanto você reclama. A guerra inflama, nada muda quando deita em minha cama. Muitos menos as pessoas que te amam. Isso é minha chacina mais insana. Então demorou gigante, tá aí a chacina. Tá feita a nossa sequela, deixando tela com asma. Tá perdido sem sentido pelo meu golpe fantasma. Nego não vai ter mais chance. Foda-se você, tu atirou pro alto, a bala voltou em você. Não tem mais pra onde correr, verme, tu tá fudido. Meu instinto cultivo vai te deixar todo mordido. Nossa raiva alimentada pela mancada mantida. Quem queria minha morte agora tá meio sem vida. Tá num beco sem saída, já tá tudo engatilhado. Gigante no comando, te deixando fuzilado. Ficou desfigurado, tá num caixão lacrado. Sua família chora, nossa comemora o fato. Bela saco. E é isso mesmo, bela saco, termina aí.